pode calando, descendo o muro, correndo e virar cobre, não morar no Ceará. Como é que pode a cabra casar com bode, tururu, ter seu bigode, bateu e pra namorar? Como é que pode calando, descendo o muro, correndo e virar cobre, não morar no Ceará? Como é que pode a cabra casar com bode, tururu, ter seu bigode, bateu e pra namorar? Quem é que dança e canta o corpo, vai no pandeiro e tamborim? Quem é que trouxe torcinho da cara do porco preto para mim? Enquanto o cavaca eletrônico atende o telefone, quando o cavaca eletrônico anda, canta e sai. Quando o cavaca eletrônico atende o telefone, quando o cavaca eletrônico anda, canta e sai. Quando o cavaca eletrônico atende o telefone, quando o cavaca eletrônico anda, canta e sai. Quando o cavaca eletrônico atende o telefone, quando o cavaca eletrônico anda, canta e sai. Saia do padre e cai de gira no terreiro. Quem é que corta, enrola o cano e molha a boca e fura dele? É de quando o calangueiro é todo de quatro.